rochoso. Plantão arte faz florescer um novo amanhã de azul vai nascer. O azul do Criador no firmamento é o céu de inspiração parintinense, pigmentando a vida que vem da alma. Minha paixão azulada, viva irmão Miguel e Jair Mendes, Juarez com ousadia encantava, com o saber fez revolucionar. Pela mão do caboclo Tom, arte com luz e som, desenho, pintura e escultura tornam-se reais, alegorias se erguem nesse chão, na força dos pais que és a superação. Sua casa é o mundo e o mundo é o galpão. Anos da arte, artistas do povo, artistas de fé, tecem o bom e caprichoso. Plantão arte, faz florescer um novo amanhã de azul vai nascer. Pela mão do caboclo Tom, desenho, pintura e escultura tornam-se reais, alegorias se erguem nesse chão, na força dos pais que és a superação. Sua casa é o mundo e o mundo é o galpão.